Roberto Basílio, ao vivo. Aqui seu coração não bate, só apanha. Que não faço é por amor por você. Mais do que eu, ninguém ama. Duvido e pago pra ver. Se eu sou louco, é muito pouco na frente desta paixão. Venho de lá da saudade, eu venho da solidão. Acender. Cadê o seu corpo que eu tanto preciso? Cadê seu sorriso? Cadê meu amor, minha vida? Cadê você? Dessa paixão sem juízo, eu preciso demais. Porque o amor dos seus olhos é a luz que me acende. Cadê minha estrela? Você é meu sonho dourado. Eu quero você. Cadê minha estrela? Tu brilha encantado. Meu sonho dourado vem logo acender. Cadê o seu corpo? Amor, minha vida, cadê você? Cadê minha estrela? Tu brilha encantado. Meu sonho dourado vem logo acender. Cadê amor, minha vida, cadê você?